melhor da música brasileira, MPB Brasil. MPB Brasil, o melhor da música nacional. Hoje eu acordei com sono, sem vontade de acordar. O meu amor foi embora e só deixou pra mim um bilhetinho, todo azul com seus garranchos. Que dizia assim: chuchu, vou me mandar. É, eu vou pra Bahia, talvez volte qualquer dia. O certo é que eu tô vivendo, eu tô tentando. Nosso amor foi um engano. Hoje eu acordei com sono, sem vontade de acordar. Como pode alguém ser tão demente, porra louca, inconsequente e ainda amar? Ver o amor como um abraço curto pra não sufocar. Ver o amor feito um abraço curto pra não sufocar. Hoje eu acordei com sono, sem vontade de acordar. Como pode alguém ser tão demente, porra louca, inconsequente ainda amar? Ver o amor feito um abraço curto pra não sufocar. Ver o amor como um abraço curto pra não sufocar.

que aprendi com você é Lígia, Lígia. Você me envolver nos seus braços serenos, eu vou me render. Mas seus olhos morenos me metem mais medo que um raio de sol. Lígia, Lígia. Música com requinte MPB Brasil. Não acredito mais no fogo

do MPB Brasil. A você, o nosso obrigado, nosso carinho, nosso abraço por estar em nossa companhia, por acompanhar o nosso programa. Vem chegando para você o cantor Guilherme Arantes, abrindo a nossa última sequência, Grafite. Incomoda muita gente se você vai fundo no que faz. Incomoda o seu caminho diferente. Incomoda um ser humano singular. Na esquina do horizonte, com seus olhos, picha o muro pra você se lembrar. O melhor da música brasileira, MPB Brasil. Que homem é esse?

E fechamos mais um MPB Brasil ao som de Fábio Júnior, Seres Humanos. O MPB Brasil deste final de semana vai ficando por aqui. Luiz Felipe agradece você pelo carinho, pela sintonia. Nos encontraremos novamente no próximo final de semana. Você, excelente semana de alegria e trabalho. Forte abraço. Você conferiu mais uma edição do programa MPB Brasil. Até o nosso próximo programa.